Caros ouvintes, daqui fala-vos o podcast do Criador, e todas as semanas citarei um post que terá a duração de toda a semana. O post desta semana chama-se A Cura Anunciada. Passarei a citar: o homem não consegue arranjar medicamentos que curem todas as doenças físicas e pensa que o psiquiatra pode curar todas as doenças do foro psíquico. O número de doenças que é hoje curado por medicamentos pouco cresceu ou quase nada em relação ao passado, cujas doenças eram curadas através de medicinas convencionais com o uso de determinadas plantas. As doenças que são do foro psicológico continuam a ser doenças enigmáticas e continuam sem cura. Quanto às doenças que exigem intervenção cirúrgica, implicando o próprio transplante, exigem-no para remediar o mal que um corpo apresenta, mas cujo remédio não é definitivo, pelo que os doentes continuam a depender da vontade de Deus para sobreviver, já que os próprios transplantes podem ser incompatíveis com o organismo que recebeu o transplante, sem contar mais com a intervenção do cirurgião. Quanto às dores que o indivíduo precisa de aliviar, consegue-o com medicamentos extraídos de plantas, como é o caso da morfina e outros derivados de plantas, pelo que se pode, volta à questão de que a medicina com plantas é a mais eficaz no combate aos males do corpo humano. Apesar de todos os métodos médicos, a fé continua a mover montanhas, pelo que se deve recorrer a Deus com mais frequência quando os nossos males queremos curar. E é o fim do post de 17 de agosto de 2016. Podeis visitar também os dois blogs que tenho, um no Blogger intitulado O Criador Eterno e o outro no Facebook intitulado O Criador Eterno e o Verbo. E agora deixo-vos com música clássica em que irão escutar Albinoni, Sinfonia em G Major, terceiro movimento.